banca é nossa, negrão. Filosofia de rua em ação, man, canhoto, Brian e o Glissi. Eu já falei que não para por aí, vem com nós, pode vir. É o filô, quatro vozes pra rimar. É o filô, a esperança não pode acabar. É o filô, em canhoto, Brian e o Glissi. É o filô, e não para por aí. Ele bate bumbo e bate caixa, eu tô com microfone. Compositor, intérprete, é o CI do meu nome. São 20 anos de resistência, explicando e indo além. Deus tá com nós tá com ele também. Sem falsa modéstia, eu quero seu bem. É raridade alguém que se importe com outro alguém. Que nem se conhece, mas aí é do rap. Passar ideia positiva pra todos, moleque. Independente da quebrada, da cidade ou da idade, se ainda acha que o som docente não é rap de verdade. Se as ruas da cidade foram nossa educação, 10 mil cópias é 1 milhão, faz diferença não. Se a canção de coração alcançar o objetivo e despertar no derrotado leão adormecido, se os primos que me ouvem passam um pano pro que eu digo. Aí mais do que nunca eu senti, é nós envolvido, vem. É o filô, quatro vozes pra rimar. É o filô, a esperança não pode acabar. É o filô, em canhoto, Brian e Glissi. É o filô, que não para por aí. É o filô, quatro vozes pra rimar. É o filô, a esperança não pode acabar. É o filô, em canhoto, Brian e Glissi. É o filô, que não para por aí. Marcante, hipnotizante. A base é festa, ideia é rua e eu sigo avante. O rap de verdade também pode ser dançante. Qualidade, nível, o que os mano quer ver nesse instante. Impactante, hoje muito menos que antes. Ver os que tem a pele escura tipo meliante. Mas os mano aqui tão tentando mostrar nesse instante que as pedras no caminho se lapida da vira diamante. As ruas não são conto de fadas, eu vivo nelas. Existe semelhança entre mansão e favela, que talvez devido aos problemas você não perceba. Mas a falta do amor de Deus, pode ter certeza. Não é diferente da vida do preto, do branco, do pobre, do rico. O sangue escorreu numa cruz em virtude de um sacrifício. E é por isso que eu te digo, você é um vencedor. Quem é consequência, não está no jogo, é por amor, vem. É o filô, quatro vozes pra rimar. É o filô, a esperança não pode acabar. É o filô, em canhoto, Brian e Glissi. É o filô, que não para por aí. É o filô, quatro vozes pra rimar. É o filô, a esperança não pode acabar. É o filô, em canhoto, Brian e o Glissi. É o filô, que não para por aí. Quantos manos tão no crime e querem abandonar? Quantos manos tão no tráfico que pensam em largar? Quantos manos vê na música um passaporte pro fim do sofrimento, assim como no esporte? Um vencedor não pode se acomodar, tem que se superar. Sonhar é bom, mas corre atrás pra realizar. Certo, nada como um dia após o outro. Nossa ascensão, quem duvidou é só o troco. O rap é pra mim, como Palmares pra zumbi. Contra tudo e contra todos, vou em frente. É a favela, é o povo sofredor em ação, que tem como um fortificante a nossa humilde canção. Pobre é aquele que perdeu a si mesmo, pois isso é tudo. Essa ideia eu já mandei, mas continuo acreditando que você é capaz, você pode. Esse é o objetivo de um rapper no hip hop, vem. É o filô, quatro vozes pra rimar. É o filô, a esperança não pode acabar. É o filô, em canhoto, Brian e Glissi. É o filô, que não para por aí. É o filô, quatro vozes pra rimar. É o filô, a esperança não pode acabar. É o filô, em canhoto, Brian e Glissi. É o filô, que não para por aí. Vozes pra rimar, os versos chegam ao fim. Desejo em dobro pra você o que desejo pra mim. Fui andar lá, que tu tirei zumbi, fui jaga, que mundo. Sonhei que minha rima havia mudado o mundo. Quatro vozes pra rimar, como dizia Sherry Lyon. Tudo se renova, sou urbano. É dançante, sente a melodia. Não tem jeito, é periferia. Se tem xinga, vem com nós pra pista. Prosperidade, seguimento, LF dizia. Eu descendo de escravo, tiozão, é desse jeito. Aí eu choro de orgulho e ainda bato no peito. Fé, determinação e coragem, filosofia de rua, essa é a nossa mensagem. Vem, é o filô. Vem, vem, é o filô. Vem, é o filô. Vem, vem, é o filô. Se você tá dançando nesse momento, ou tá pensando em algo que você tá querendo realizar, moro, mano? Que esse som possa ajudar você a refletir. Que esse som traga boas vibrações pra sua vida. Que possa tocar no fundo do teu espírito. E que você acorde amanhã sabendo que vai ser o melhor dia da sua vida, moro, mano? É o filô, quatro vozes pra rimar. É o filô, a esperança não pode acabar. É o filô, vem canhoto, Brian e Glissi. É o filô, que não para por aí. É o filô.